Rádio Santa Clara. A sintonia total com você. Rádio Santa Clara. Música, esporte, notícias. A sua melhor programação. Olá, meu nome é João Marcelo Bosco e eu tenho 42 anos, sou produtor musical. Assim que nasci, o destino me pregou uma peça. Prematuro, minha mãe não podia amamentar. Mas foi aí que a Ilza Pereira da Silva acabou mudando a minha história. Como ela fez isso? Deixa ela mesmo dizer. Eu doei leite materno e ajudei João a crescer mais saudável. Quem doa leite materno pode mudar o futuro de muitas crianças. Para doar, informe-se no Banco de Leite da sua cidade. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça todos os sábados de meio-dia a uma da tarde. O programa Sabadão Misto, com muitas músicas, informações e a participação dos ouvintes pelo fone 99407-4190. Aqui na Rádio Santa Clara. A apresentação, Bruno Oliveira. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Rádio Santa Clara de Floriano, ZYI 898, 1580 kHz. Estúdio localizado à Rua Clementino Ribeiro, 187, Floriano, Piauí. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro. Olá, amigo estradeiro, dá um canto aí pra mim na sua boleia, vai, cabe aí? Aqui é o Sérgio Reis, tô pegando carona com você nessa meia hora. Tá no ar o Brasil Caminhoneiro, o seu programa diário de informações de estradeira, recheado de música boa. Eu não vim sozinho não, aqui comigo, Fernando Riquetti. Alô, Sérgio, grande abraço pra você e pra todos os amigos da estrada que estão ligados em mais essa edição do Brasil Caminhoneiro. Opa, já tô de cinto de segurança, pode dar seta pra esquerda e toque em frente. O assunto agora é saúde, você costuma sentir dor nas costas, compadre? Xiii, olha a postura, ó. Para evitar esse problema, você tem que dirigir sempre na posição correta. Eu mesmo tava agora meio curcundão aqui. E é bom, é gostoso, né? Olha aqui, eu tô esticadão aqui, né? Vamos procurar ficar com as costas bem encostadas no banco. Nada de ficar com cuda. E o banco também tem que ser confortável, adequado para o tamanho de suas pernas. Há um exemplo. O banco do Sérgio Reis é diferente do banco do Solimões. Parece engraçado falar assim, mas tem gente que dirige carro, caminhão dos outros e não regula no banco. Aí fica todo torto. Aí tem que ter dor nas costas mesmo. Quem me deu essas dicas foi o Dr. Dirceu Rodrigues. Ele é especializado em medicina de tráfego e também explicou o que acontece com a nossa coluna quando passamos horas e horas ao volante. Fala aí, Dr. Dirceu. Esse é um dos problemas na saúde ocupacional do caminhoneiro, né? E nós sabemos que ele trabalha muitas horas, muito tempo. A exposição à vibração, ao ruído dentro da cabine faz com que ele faça contraturas musculares de corpo inteiro. E essas contraturas musculares vão gerar dores musculares ao final desse período de trabalho. E esse trabalho provavelmente vai ser tido como um trabalho braçal no fim do dia. Eita, é verdade mesmo, viu? As costas ficam quebradas, parece que a gente ficou capinando o mato o dia inteiro. Amanhã o Dr. Dirceu volta com mais recados sobre a coluna. Ele vai explicar como esse seu barrigão caminhoneiro pode prejudicar as costas. Brasil Caminhoneiro. É, turma, Brasil Caminhoneiro tá cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. e curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Ô parceiro, chegou a hora de saber das notícias da estrada com o nosso repórter Murilo Carvalho. Olá pessoal, você já deve ter ouvido falar aí de programas destinados à renovação da frota de caminhões no Brasil, não é verdade? É, mas isso aí vem sendo discutido há pelo menos o quê? 10 anos. Mas ó, nunca tinha saído do papel. Agora em 2022, mês passado, né? Parece ter sido dado mais um passo nessa direção com a criação do programa Renovar. O programa que busca o aumento da produtividade da frota rodoviária no país, ele tem como um dos objetivos a retirada progressiva dos veículos velhos, dos caminhões velhos, para a modernização e renovação aí da frota. Esse programa aí, Renovar, visa também o quê? Reduzir os custos da logística no Brasil, aumentando a produtividade, claro, a competitividade e, sem dúvida nenhuma, a eficiência do transporte rodoviário. Olha, eu acho que isso também vai contribuir um pouco para a diminuição do quê? Dos níveis de emissão de poluentes pela frota de caminhões, que é bastante grande aí no Brasil, não é? Eu estava vendo aqui que, segundo o Ministério da Economia, a ideia é renovar a frota por meio do desmonte, da destruição dos veículos, dos caminhões velhos, e sendo que aqueles itens que possam ser reutilizados como sucata vão ser direcionados aí para reciclagem. Olha, isso já tem sido feito em dezenas de países, principalmente na Europa, lá também nos Estados Unidos, não é? Com ótimos resultados. Agora, minha gente, resta saber se vai ter mesmo financiamento para os caminhões mais novos. E como é que vai ser feito o pagamento desses caminhões que vão ser retirados aí de circulação. Fala-se que o governo poderia destinar aí uma verba especial para remunerar quem trocasse o caminhão. Mas, gente, isso ainda não está claro nas regras que eles estão propondo, não, viu? Bom, o jeito é esperar para ver se dessa vez o programa vai funcionar mesmo, né? Bem, pessoal, um grande abraço e, olha, a gente, como sempre, né, continua aí buscando mais notícias, mais informações para quem é do trecho. Brasil Caminhoneiro. Paulinho, vamos de moda, vai. Não, tô te ligando porque eu tô... Jorge Mateus! Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Quem já está por aqui é o Francisco Garonce, o nosso repórter especial. O assunto de hoje é tecnologia. Fala, Garonce! Um veículo como esse aqui está cheio de tecnologia que foi desenvolvida especificamente para cada um dos diversos componentes. E esse desenvolvimento tecnológico tem o objetivo de, em primeiro lugar, dar garantia de segurança para o correto funcionamento de cada uma dessas peças. As tecnologias não estão só no campo dos veículos, existe também muito trabalho de desenvolvimento tecnológico para o planejamento, construção, administração e manutenção das rodovias. Até mesmo o Plano Nacional de Redução e Mortes e Lesões no Trânsito Brasileiro, PENATRANS, tem um capítulo inteiro dedicado às vias seguras, que são possíveis com o uso de variadas tecnologias. Cada um dos diversos itens que compõem uma rodovia tem um desenvolvimento tecnológico por trás. Por exemplo, a placa, para indicar a velocidade, ela tem que seguir uma série de normas técnicas que garantem que ela vai ser vista de dia e à noite pelos condutores. E para isso, existe o desenvolvimento de uma tecnologia própria. O Jamil Megidi, que é presidente do INPROTRAN, Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança, fala sobre a importância da tecnologia nas rodovias brasileiras. A gente vê que as rodovias brasileiras, aos poucos, de maneira progressiva e que está sendo acelerada, tem sido incorporado novas tecnologias, materiais mais modernos e inovações que melhoram não só o rodar na estrada, mas também em salvar vidas. Uma das referências nacionais no desenvolvimento de tecnologias voltadas para um trânsito mais seguro é o campus do Gama, da Universidade de Brasília. Aqui estão localizados os laboratórios de engenharia automotiva. É nesses laboratórios aqui que se inicia o desenvolvimento das tecnologias que vão acabar na indústria, na produção de veículos e implementos. E quem nos recebe aqui para falar sobre isso é o professor Alessandro Oliveira. Então, aqui é o laboratório de tribologia, né? Aqui é uma bancada, né? Onde existe a possibilidade de você fazer estudos de freio, né? A tribologia é a ciência que estuda o atrito, né? E aqui a gente tem condição de simular o funcionamento do sistema de freio com a inércia de um carro rodando. Eu simulo, por exemplo, um veículo que pode estar, por exemplo, a 100 km por hora, né? E toda aquela energia daquele freio eu posso vir e depois testar aqui no freio e dissipar aquela energia de um carro andando. Posso fazer vários processos, simular um sistema de freio ABS, posso testar diferentes tipos de pastilha. É um equipamento desenvolvido aqui na universidade, em parceria com universidades francesas, tá? Onde a gente tem alunos da França que vieram para cá. E esse equipamento permite a gente fazer uma simulação completa do movimento da suspensão real de uma suspensão. A gente tem um atuador. Esse atuador, através de um computador, eu mando uma informação que eu mostro o deslocamento como se fosse o perfil do chão. Um carro de 2 toneladas, vamos dizer assim, se ele estiver divididinho igualzinho, tem 500 quilos. Então eu posso colocar uma carga de 500 quilos, que eu simulo o peso do veículo, e aí começo a trabalhar com a suspensão para ver realmente como ela funciona de modo geral. Aqui na universidade, a cada passo que a gente dá é inovação tecnológica que a gente encontra. Esse é o laboratório de acústica. Então aqui está sendo desenvolvido por um aluno orientado por professores pesquisadores um novo modelo de silenciador para abafar o ruído. Essa caixa reproduz exatamente o ruído que sai do motor. E aí o equipamento é verificado e aqui na ponta faz-se a medição para ver se ele realmente está abafando o ruído. Um outro estudo muito interessante é esse aqui, em que se coloca um pneu, que é um modelo protótipo desenvolvido para verificar o quanto de ruído é produzido quando isso daí vai para a estrada. Também desenvolvido por um aluno, faz essa reprodução da realidade e mede-se para encontrar a melhor tecnologia para os pneus que tenha o menor nível de ruído. Além dos estudos da engenharia dos veículos, a universidade também desenvolve tecnologias voltadas para a segurança rodoviária nas nossas estradas. Nós aqui da Universidade de Brasília, a partir do CEFTRUM, que é o Centro Multidisciplinar de Estudos em Transporte, dedicamos o nosso tempo desenvolvendo pesquisas, cursos de formação que exatamente formem cidadãos e que dê condições aos usuários, em especial os caminhoneiros, de ter segurança ao trafegar em nossas vias. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce. Brasil Caminhoneiro. Mais moda, Jades e Jadson. Brasil Caminhoneiro. É, caminhoneiro, a vida na estrada é boa, mas não é fácil não. Para aguentar o tranco para o meu caminhão, lubrificante é Petronas Urânia. Com Urânia eu sigo tranquilo, com meu motor firme e forte, pronto para cruzar o país. Petronas Urânia, sempre forte para o trabalho. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Eu acionei agora o repórter Fernando Riquetti, que está encostando para falar de tecnologia. Com você, Riquetti. Opa, tô pronto, afiado, com a lição na ponta da língua, viu, Sérgio? O assunto hoje é caixa automatizada. O item que anos atrás era considerado opcional nos caminhões. Você lembra, né, parceiro? Como que a turma da estrada ficava com a pulga atrás da orelha, com o pezão atrás, achando que não ia funcionar, que caixa automatizada em caminhão ia dar problema. Hoje tá aí, ó. Virou item de série, caiu no gosto da turma. Mais de 95% dos extra pesados saem de fábrica equipados com ela. E além de facilitar a condução, o estradeiro consegue reforçar o orçamento de casa por conta da baixa manutenção e a economia de combustível. Aos poucos, ela vai ganhando espaço, mas ainda tem muita gente batendo a alavanca na rodagem com os modelos mais antigos. Eu estou aqui com uma pesquisa feita pelo pessoal do SESC Senat e tem um dado aqui que me chamou muita atenção. Diz que numa jornada de 12 horas, o caminhoneiro chega a trocar em média, sabe quantas vezes a marcha do caminhão? 4 mil vezes. Isso sem falar quando ele não enfrenta aí os grandes congestionamentos, né? Final do dia já viu, né? Haja braço, haja perna, hein? O que a turma chama, na verdade, de caixa automática, ó, isso é para os caminhões, tá? Não tem nada a ver com carro de passeio. O que existe nos caminhões não são caixas automáticas, são caixas automatizadas. São caixas manuais e que recebem um sistema eletrônico que passam a fazer as trocas de marcha no caminhão automaticamente. Caso o motorista queira fazer ele mesmo os engates de marcha, tudo bem, não tem problema. Passa a selecionar através de um botão na própria alavanca ou no painel do caminhão, bota lá modo manual e pronto. Aí é só você tocar em frente. Agora, o que faz uma caixa automatizada durar muito mais tempo do que uma caixa mecânica, né? Não precisar de tanta manutenção. São duas coisas principais. Primeiro, porque o engate na caixa, ele é feito através de um sistema eletrônico. É ele que vai identificar a necessidade do caminhão na mudança de marcha e vai botar o cargueiro sempre para rodar na marcha certa. Não dá para colocar a marcha errada no caminhão. Segundo, porque essa caixa não tem os anéis sincronizadores, que é o principal item de desgaste numa caixa mecânica. Agora, o que você precisa fazer de manutenção na caixa é o seguinte, é verificar sempre a troca do óleo. Consulte aí o manual do seu cargueiro e escolha sempre uma oficina especializada para fazer o serviço, hein? É preciso do equipamento certo, senão você vai perder a caixa do caminhão e vai trazer problema também no motor, hein? Vai começar a esquentar, queima junto do cabeçote e aí você vai ver só o problema que você vai arrumar para a tua cabeça, tá bom? Brasil Caminhoneiro. E vamos de música. Luan Santana com Chitãozinho e Chororó. Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Quero contar uma piadinha para vocês. O homem foi até o cartório para registrar o filho. Chegando lá, o funcionário do cartório pergunta o nome e a data do nascimento. E ele diz: Edson. Funcionário: ok. E a data do nascimento? Daqui a um mês. O funcionário fica surpreso: mas como assim? Eu não posso registrar uma criança que ainda não nasceu. Ah, vai embora e volta daqui a um mês. Passado um mês, o homem voltou ao cartório. O funcionário disse: ah, eu me lembro de você, que veio aqui no mês passado, veio registrar o seu filho, finalmente nasceu? E o homem respondeu: é, nasceu sim. E o funcionário: então qual é o nome? Pelé. O funcionário deu um pulo e perguntou: Pelé? Como assim? Não era Edson? Ele: era. Edson era antes do nascimento, agora é Pelé. Edson era antes do nascimento, agora é Pelé, mas pode isso. Brasil Caminhoneiro. Ô, reloginho que corre rápido esse seu, hein, Paulinho? Bom, o negócio é recolher as traias. O Brasil Caminhoneiro é uma realização Cobran.

Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério da luz, contemplaremos com Maria e Jesus o batismo no Jordão. O dia em que Jesus foi batizado por João. O dia em que Jesus foi batizado por João. Pai nosso que